pouco do plano de voo, tem a brasa de massa. Eu queria tirar uma dúvida. É, nós temos uma carta de acordo operacional onde diz que essa localidade aí chama-se Serra Novembro, Serra Novembro. Confere? 3.014, na Sé 30. Caso queira decolar, chame a gente, por favor. No localizador. Bom, ok, copiado, vai informar então no autorizado de alerta, 3.019. Decolador 09, chame o controle 1935. 0935, bom dia. A torre, estrutura da torre. 64235 da Azul, 2 mil pés para o 360, perfil da Dael. Azul 4235, contato radar decolagem, suba e mantenha o 360, perfil da Dael. Autorizado 360, perfil da Dael 4265 da Azul. 4235 da Azul. Isso, a gente tem que conversar a respeito disso depois, tá ok? Estou à disposição aqui na torre pra gente conversar. Aqui é o operador agora. Depois a gente conversa, aqui no momento apropriado agora. Eu sou um dos instrutores aqui, a gente pode conversar com os instrutores posteriormente. Recife 251, alterno 3325. 35. Liga o trip. Ah, sim, afirmativo. A subida Momo, fuga pela esquerda da 10, Momo, coque com transição, VATAP. Afirmativo, remoto no 4 principal, chama o controle para o pushback acelerador. No meio já estabilizou? Estabilizou agora, você está no meio. Complete a aproximação e chame a torre, 1.18 decimal 62. 2.6, está precisando. 9.730, pode ver se dá para 2.000 bem? Pode, autorizado o ILS, desça para 2.000 com 1.014, informe estabilizado no localizador. 9.730. Já cheguei a descer do 4.076? Desça para 3.000 pés, faz o 4.076, altímetro 1.014, reduzindo para 190 metros. 3.014, 190, reduzindo para 190. Ponto 32, 16, tráfico avistado, autorizado pouso, pista 10, vento no 20 graus, 12 nós. Autorizado pouso, são 32, 16. Cuidado. Gente, o ponto era Azul 4076, reduza para 1709. Prático, vai reduzir. Uno 91, decolado aos 13, chame controle 1935. Obrigado, bom domingo 3191. Limite o localizador. Até a próxima, Midwalk 4076. Salvador, bota 3191 no cruza 2500. Tá 3191 no contato, radar na decolagem, mantém o 380, saída da EL. 380 na DAEL, 3191. Já estabilizando o localizador. Web 9730, complete a aproximação e chama a torre Salvador em 118, decimal 62. Eu também, obrigado, 9730. Torre de Salvador, EJET 9730, nacional estabilizado visual contigo. Web 9730, continua a aproximação, cheque 3 de pouso, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, prossegue 9730. Solo Salvador, muito bom dia, boa tarde, perdão, tô 3216, livrou, a sua escuta. Alfa, consiga via Alfa Juliette até o portão 10. Alfa Juliette até o 10, obrigado, 3216. Assunto, quanto copia? Imagino. Barulhos 340, rota Cruzeiro 21, decolagem 10, com curva pela direita no perfil da Arbor, Elefa, faz Elefa, intercepta o Esterovim, sai conforme. 5176, o transponder, controle da PR1 no 9, decimal 35. Imagina, Web 6741, aprovado Barulhos 340, Cruzeiro 21, decolagem 10, curva direita, Arbor, Elefa, intercepta o dia, 5176, 19. Portão 2, só podia repetir o transponder, por favor? 5176? Confere, portão 2, chama quando pronto para o posto. Salvador, qual o PAB? 103, táxi de Alfa 18 menos, pode esperar com a torre, o ajuste 1014, bom voo. Torre, passei vento pro Rumba. Rumba, vento 130 graus, 109. Web 9730 no solo azul no 8, chame o solo 121, decimal 9. 309-9730. Oi, ó, 4-0, 7-6 da Azul. Boa tarde, está te dizendo, ótimo. 0-1-6-0, transponder, controle de 935, Júlio. Aguarda firme. Bomba 88, autorizado, pouso, pista 1-0, vento no 30 graus, 1-0-9. Ele pouso, bomba. 286, assinamento de táxi ajustado no 04, Júlio, qual POB? 5, bom voo, chame torre. 9730, de propósito, 650, bom dia. Bom dia, Alfa Juliette, portão 5. Papa Juliette e Portão 5, obrigado. Azul 4036, mantém a posição. Zona 91, na chama Recife, em 251, lanterna 3325. 251, 3325, da 3191. Baixou, checou, estabilizou, 4076. Azul 4076, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Obrigado, Mari. Autorizado pátio militar, não há uma viatura. Não, não há uma viatura Fowler, mas há sinalizadores. Azul 4076, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 119. Teve 4076 no 0. Maior, pelo 4486. Zero, três, três. Confirme se visual com o tráfego nacional. Confirme. Azul 4033, após o pouso do Embraer da mesma companhia, autorizado a alinhar e manter. Azul 4076, no solo aos 23, livre pista pela direita, solo 1219. 219, obrigado, galera. Azul 4076, livrou. Azul, prossiga Alfa e mantenha-se na Juliette. Autorizado Alfa, da Juliette, 4071. Azul 4033, autorizado a decolar de pista 10, vento 140 graus, 119. Pista na decolagem, Alfa. Com o PLB 39, autonomia 0300, Serra Bravo, Serra Vitor. Você já repetiu o PLB? Claro, é o 3939. 39, copiado, tem um bom voo, prossiga Alfa Índia, ponto espera 18641 e 1094 no ajuste 35486. Alfa Índia, 1094, chama na torre 18000, obrigado, céu da tarde. Decolado aos 25, chame controle 1-19-35. 1935, obrigado. Após o tráfego, fica atento, ingressa Juliette, portão 3, 4076. Após a passagem, Juliette, portão 3, 4076. Tenha 1-60, após 2000, direto Leda. Após 2000, navegando Leda, 4033. Que pousou e está indo ingressar aí no portão 3 para estacionar. Após o tráfego, está livre, o seu push back estacionamento, chama o táxi que pode. 74. Quanto observaria o companheiro da Azul que vai parar no 3 e a gente tem que entrar de área por fora dela? Obrigado, amigo. Nada. 5486, autorizado aliar e manter. Tripe 5486, autorizado a decolar, pista no zero, vento 150 graus, 109. Autorizado para 2000, altímetro 1014. 2014, vamos lá, passou. Valeu, Tripe 5486, transfere na sua escuta. Tripe 5486, contato radar, decolagem, submontanha 200, foi da Momo. 200, Momo, por gentileza, assim que possível, se puder se coordenar para voarmos na proa de Lençóis. Gente, mantém escute agora. Guardando sempre, obrigado, 5486. Está livre, Helene. Vou no nosso patrão. Controle de ponto Campo Bom, 754. A nossa esquerda aqui é da praia, Morro de São Paulo. Quatro, multa, falta um pouco a posição aí de 9 horas, 9 para 10 horas. Essa joia é muito viável, então muito obrigado. Para o táxi, BR-7741. POB 155, autonomia 4 horas, alternada é com. Índia Alfa, todos perto, 2786, ajusta no 0 no passo. B-1486 no ponto de 0, obrigado. 3000, comunicador, 0725. Desça para 4.000 pés, ajustado 1.014. 4.014, vamos 754. Linha 741, está próximo ao ponto de espera, posicionou 0, pronto. O Evo 641 autorizado, a linha decolar pista no 0, vento no 30 graus, no 09. Liberaria de colagem, 7-7-4-1. Do 4033, chame Recife 251, alterna 3325. 251-3325. Firmo. Controle 17, só faz um comando mestre do ar. Aqui lá. Quantas milhas é a proa? É mais 5 milhas, só uma pequena formação entre imagens e Itap. Ok, se a gente for me curvando à esquerda para a Itap. 7330, nível 350, Recife. Mata um papá, posição 5, direção em tráfego aéreo. Mano, web 9730? Como é que eu? 9730, 350 aprovado para Recife. Rota do plano 358, decolar 10 com curva pela esquerda, pós-decolagem, o perfil da Puca Jamo com transição Caju. 5414, código transponder, controle PL 119, decimal 35. Recife autorizado 350, Preparito Cantando Querosinha, decolar 10 com curva esquerda após, na Puca Jamo, Aracaju, 5414, lá do Félix, chega quando for para o posto, né? Maravilha. B6741, decolado aos 34, chama controle 11935. 935, obrigado. 741, decolou, pode curvar à direita aqui imediato, evitar a formação direta elefa? Bom dia, dono 941, tá passando externo para estar travado. 40. Cumprindo o perfil, árbol. Está 10, vento no 60 graus, 109. Ali deu ponto, não, nós temos o ponto, não, nós rodando 35486, aguardando direto pessoal. Gente, aguarde, estamos coordenando. Obrigado. B546, poderia confirmar pro direto de Lençosa a partida presente? Sim, 00. Gente, aguarde. Web 6726, livre LS. Vamos estabilizar. Juliette, autorizado, ingresso no 7, reporte pronto para decolar. Trip 5486 está autorizado direto, Lençóis. Direto Lençóis, 5486, obrigado. Bono 754, desce para 2000, ajustado 1014. 1014, bom, 754. Até a posição, então. Salvador e Salvador, boa tarde, está 3566, passa 1065 agora, informação papá. Repito 50. 3566. Sendo identificação, desça e mantenha o nível de voo 050, chega na Mário. 050 na Mário, para 3566. Web 6723. Web 6723, complete aproximação e chama a torre Salvador em 1 no 8, mal meia dúzia. Ok, obrigado, pode ser daqui a pouco. Voo no 754, está livre LS, informe estabilizando. Está livre LS, vai encontrar estabilizado, voo 754, muito obrigado. Trip 5240, sem identificação, desse mantém o 060, chegada mais.